movimento cristão e solidário. Sim, somos o movimento Schoenstatt, é sediado ali no santuário que se situa na colónia agrícola, na Gafanha da Nazaré, e é um movimento da diocese de Aveiro, e o núcleo é ali no nosso santuário. Aqui na Gafanha Sim. ainda há público jovem e entusiasmo para aderir ao projeto? Sim, ao movimento, Ao tanto ao movimento. movimento como ao projeto da noite de sábado. Decorreu um espetáculo no Centro Cultural da Gafanha, que balanço? Foi um balanço positivo, tivemos uma boa aderência por parte do público, ficámos contentes também pelas pessoas serem solidárias e quererem contribuir para a nossa causa. Isto é uma atividade que é frequente, costumam fazer isto frequentemente durante o ano? Talvez durante o ano não tanto, mas assim de tempo em tempo, principalmente quando temos assim estas viagens mais importantes, nós juntamos e fazemos isto. Já fizemos aqui no Centro Cultural, anteriormente, fizemos um espetáculo chamado Schoenstatt tem Talento, e agora este é o nosso segundo momento aqui em parceria com o Centro Cultural. A angariação de fundos é para uma viagem? Sim, é para ajudar a custear a viagem que nós vamos realizar como juventude para ver as Jornadas Mundiais da Juventude na Polónia, que o seu objetivo é os jovens estarem com o Papa Francisco. Este grupo é a primeira vez que participa nas jornadas? Não, alguns dos jovens sim, os mais novos, terão outros que já terão participado nas jornadas em Madrid em 2011. Para si, fazendo parte do movimento, o que é que a motiva para fazer parte dele? É um pouco de tudo, mas principalmente já estou inserida no movimento desde muito nova, desde que eu me conheço a mim própria, porque os meus pais já lá andavam, então eu sempre tive esta continuidade pela família também, mas principalmente porque me identifico também com o próprio movimento. Qualquer situação tem aspectos positivos e negativos. O que é que destaca de mais positivo e de mais negativo, se há aspectos negativos? Eu não considero que haja aspectos negativos. O movimento principalmente traz-me alegrias. Claro que às vezes alguns contratempos quando estamos a organizar assim coisas em maior número, mas penso que nada assim de negativo. O aspecto mais positivo é a amizade que se cria. Sim, também, mas principalmente a relação que nós temos com a Nossa Senhora, que nós temos, é um movimento mariano, por isso nós temos uma relação muito aberta e muito positiva e ativa, digamos assim, com a Nossa Senhora. Para um jovem da Gafanha, e não só, que não pertence ao movimento, quer deixar alguma mensagem para aderir? Claro que se estão à procura de alguma coisa que os inspire tanto espiritualmente como a nível de, não sei, de objetivos, de laços e de tudo, que é uma boa altura para irem visitar o santuário e a Mãe Três Vezes Admirável de Schoenstatt e que acho que vão se sentir em casa porque é um cantinho muito acolhedor. É uma forma de combater a dependência da internet? Não sei como é que é de responder a isso. É uma forma de trabalharmos a nossa personalidade, trabalhamos muito a nossa personalidade no movimento, então penso que pela autoeducação depois tudo será possível conforme que a pessoa queira. A comunicação feita olhos nos olhos ou feita por telemóvel totalmente diferente. Sim, claro. Sim, temos que dar muito mais valor à comunicação entre pessoas, ao vivo, digamos assim, por isso. Já agora, em relação ao movimento, o escalão etário é relativamente próximo, é muito jovem ou há pessoas já com mais idade também a aderirem ao projeto e ao Ah, movimento? tudo um pouco, porque temos vários ramos, a faixa etária varia muito. Temos senhoras que pertencem ao grupo das mães desde há muito tempo, desde que começou cá na Gafanha, então elas já têm a sua idade, tanto como temos pequeninos e pequeninas a andar no, nos cruzados e nas apóstolas. Este dia na Polónia vai ser quanto tempo? Uma semana? Sim, vai ser entre uma semana e nós, para além de irmos à Polónia, vamos também visitar o santuário original em Schoenstatt, na Alemanha, porque faz parte, né, do nosso movimento, da nossa marca, digamos assim, e achamos importante, já que vamos fazer uma viagem tão longa e para aqueles lados, aproveitar e passar pelo que marca o nosso movimento, que é o Vai nosso ficar santuário. marcado na memória para todos, todos Sim, e todas. eu creio que sim.